Alô. Controle Salvador, autoriza pro 35595 para de Coral da presente. Autorizado. Voando Coral, 5595. 14207, desce para 2000 pés, 1018 no ajuste. Autoriza a TVS 7310, repasse estabilizado. Desce 2018, repasse estabilizado 4207. Controle, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Setor no oeste do campo, visual com meio afastado, 5.9 milhas de retorno. Guardião 02, reporte rotatória. Reportará a rotatória. O guardião já não atravessa a rotatória. Guardião 02, chame torre 1895. Confirme que é 1845. 1895. Grato, de 78 ou 900. Novembro, tá, opa, controle. Novembro, até tá, opa, controle. Novembro, até tá, opa, para esse vídeo de informação de voo e alerta, chame Recife 1288 até 1260. Controle Salvador, bom dia, voo 1982, passa 1500. 193, bom dia, contato radar para 360, saída da ELA. Saída da ELA 360, 1982. Estabilizado, localizador 4207. 4207, complete LS, chame a torre 1186, bom pouso. Corrige, 11895, bom pouso. 1895, boa. Olha, com aquele cordial bom dia, Papa Sendo, Índia Papa Oscar. Índia Papa Oscar, bom dia, mantenha as condições visuais. 1000 pés, corredora chefe. Autorizaria a sessão 025, deixa eu cair. Pela 252, senhor Salvador. Autorizado. Maravilha, senhor, muito grato. Liz, frequência Liz, bom voo até regresso. Bom dia, 3896, 160 para 150, Juliette. 3896, bom dia, senhor, identificação, desse é o nível 050, vigilante, chegada maré. 050, vigilante, maré. Xixi, bateu 025, uma pausa, senhor. Ciente, reporte fora de Cid, já para pausa. Controle de Salvador, bom dia, voo no 397. Gol no 397, bom dia, contato radar para 360, saída da El. Para 360, saída da El, voo no 397. Com 93, foi na proa de Bridge. Quanto em Bridge está presente? 983. Torre, o Xerermi 140, está na costeira pronto. 198, 195. Bom dia, Azul 4307, de nosso escopo. 4307, bom dia, Taxi Alfa, Juliette, portão 01. Juliette, 01, 4307. Voo no 983, chama Centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1, bom voo. Recife, 3325, 251, voo no 983. bom dia. Xanaia 6140, sua escuta. É 140, bom dia. Contato radar na decolagem, só 350. 350, ascensão, quando possível, pro AD. Desculpa, tchau. Hoje amo. Já que tem a terra, Tio. Xanaia 6140, vem na proa do Romeu Fox 018. Não, Fox 8, obrigadão, tio. 6140. Mono 397, chamo centro Recife, 125, decimal 1, alternando 33, decimal 25. Bom dia, bom voo. 351, 133, decimal 25, obrigado. Autorizado, até 2010, ajuste no 018. Autorizado, é final do ILS, foi reposto estabilizado. São 329. Pode voar do nada presente? Autorizado. Então tá, pode ser no atraso de conhecimento controle. Detecta limpa a coordenação, livre descida, bom pouso até regresso. Xanaia 6140, chamo centro Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 2542, 685, 6140, excelente trabalho, Xanaia 6140. Terra, sua posição. Terra. Serviço radar encerrado, 7 milhas e meia. 7.5 milhas para a posição coral. Chame o controle ideal. 1, 2, 5. Décima 1, bom voo. Gente, é, confirma 201, não seria? 1201, correto. Muito grato, bom voo, comandante. Gente, 35. Para 3896. 3896, complete o LS X-Ray, chame a torre 118, decimal 612, bom pouso. 12612, é grato. Correção, 1895, comandante, bom pouso. É grato, 1895. Seu controle? É o 5728 descendo, bom dia, Web. Bom dia, Web 5728 está sem identificação. Vista via chegada à área, 2000 pés, ajuste 1018, reporte localizador. Via Mare, 2000 pés, 1018. 728, é o número 1 ou 2? 1 não. Pode voar, Duna? ITAP, autorizar. ITAP, sim. Guardião 02. Confirme. Guardião 02, está do lado de Salvador, está na ocorrência policial do bairro da Mata Escura. Direto para o setor, Guardião 02. Setor 02. E o seu 3896 livrou na escuta. Seu 3896, táxi Alfa, Juliette, porta 612. Seu 3896. Seu 3896. 276, bom dia, contato do radar, mantendo 1140, aproximando da posição Conte, foi na proa de Pelo, aguardando chegada bom, sem reporte de descida. Terra, terra, prossiga. É só para dar uma pessoa da ONU, pretende sobrevoar aí para o ponto. Yaxter Serra, mantém as condições visuais, atenta o tráfego do guardião da Polícia Militar, mantendo sobrevoo ali próximo, ok? Sem restrições em TAP, corrija ajuste para 1097.